Aqui nos Estados Unidos, o cubano Pitbull, com as participações especiais do Robin Thicke, teve também o Joe Perry do Aerosmith e o Travis Barker do Blink-182 na música chamada Batman. Breve deve estar aí na Billboard, breve deve estar tocando em outras rádios aí perto de você, a novidade do Parabólica América. E por falar em Parabólica América, a gente traz uma música lançada dia 19 de abril no Festival de Coachella, que está no Hot 100 na posição número 39, na mesma posição também na parada

keeps reminding me that you're still gone and I'm still lonely. He keeps reminding me how good it was when we were crazy. E essa é mais uma novidade, o canadense Sean Hook e a californiana Vanessa Hudgens com Reminding Me, que tem um vídeo, aliás, bem sexy, recém-lançado na internet, no YouTube, procura lá, o pessoal fala, né? Ele mostra o abdômen bem definido e ela mostra uma lingerie pra lá de sexy. Sean Hook e Vanessa Hudgens do Parabólica América, mais uma novidade pra você. E em mais um bloco vem aí o inglês Harry Styles, com a música que se chama Sign of the Times, é a música número 4 da parada Hot 100 aqui nos Estados Unidos, a número 22 na ADO Top 40 e a música número 16 na parada Mainstream Top 40. Just stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullets? The bullets. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullets? check this out. Parabolica America. Para comemorar os 25 anos de carreira. O álbum se chama Something Else, contém os grandes sucessos da banda em versão acústica e 3 músicas novas. O álbum foi lançado na sexta, dia 28 de abril, e essa que você conferiu aí é a versão 2017 de Linger, com a participação da Irish Chamber Orchestra da Universidade de Limerick. Muito, muito legal mesmo. E vem aí, agora no Parabólica, abrindo mais um bloco, um duo bem inesperado. Machine Gun Kelly e Hayley Stanfield, com a música At My Best. Parabólica América, só novidade no seu rádio. I wrote the song as a message for help, on behalf of anybody finding themselves. I wrote this letter to numb your pain, 'cause every day I wake up I'm feeling the same. I got issues just like you got issues. I've been hurt, I've seen the scar tissue. If I showed you, would you run away? Do I gotta hide them for you to wanna stay? Do I even need you? Should I leave you? Do I gotta be you just to please you? Do I say I'm all good when I bleed you through my heart? Quit tearing mine apart. Life is about, all right, check this out, look, life is about making mistakes, it's also about trying to be great, right, do not let failure scare you away, I know you fed up, you fall, get up, it's all in us, I can speak about it cause I did it, true, ladies and gentlemen, here's the exhibit, it's my life, look a little closer, you can see the highlights, gold ain't always golden, but I told them, look at all the years I've been waiting for a moment. Shed a lot of tears, just a smile in the morning. Tell me, could you love me? Tell me, could you love me? Tell me, could you love me if I told you? Who feels like I did, never the cool kid. This song's for anybody who fought their way through, always remain true. This song's for anybody, the ones who trying to get it, the ones who dreaming and living. This song's for anybody. The song, the song, the song, the song, the song, the song. Parabólica. I thought I met the one. She had everything I wanted. A beauty in the song. A beauty in the song. And we like the same bed. We dance, we laugh. We took a couple times. We scream, we clap. Like it's in the rain. The time we had was something from a dream till reality kicked in. And she said she'd run away with me. So I took her to the VIP. But when the lights went on, she was gone forever. Never trust a girl like each other. Introduce me to a girlfriend. We dance, we laugh, with water in our hands. We ski, we clap, like it's in the sand. She restored my faith in the human race till reality kicked in. And she said, tripping off the shrooms, she was tripping for a pen. She took notice of some fans and stopped for pics, cause I'm the man. She jumped over on my dick, cause she just realized who I am. Got her past the gate, acting like my date. Soon as she got in, started acting fake. She ain't wanna stay close to me, even though she was just blowing me. Blowing in the wind, bust a bus. Member to member, off of lust. Leasing good to the man on the drums. Slowing her whisper as fast as they come. She says she on the way with me. She said Parabólica. Produtor inglês My Bad, com os vocais da americana Olivia Holt. A música chama-se Party at a Weekday. Antes teve o DJ e produtor norueguês Matoma, com a banda canadense Magic, no single Girl at Coachella. E o Parabólica não para, vem aí abrindo o bloco rock, os canadenses do Nickelback, com o segundo single do novo álbum da banda, que chama-se Feed the Machine. Essa música tem o nome de Song on Fire. The first words that come out, and I can see the song will be about you. Can't believe that I can breathe without you, but all I need to do is carry on. The next line I write down, and there's a tear that falls between the pages. I know that pain's supposed to heal in stages, but it depends which one we're standing on. I write lines down, then rip them up. Describing love can't be this tough. stay connected all day long, all day long, all day long, all day long. Go. And a long memory, I've been searching for an answer, always just out of reach. Blood on the floor, sirens repeat. I've been searching for the courage to face my enemies. When they turn down the lights, I hear my battle symphony, all the world in front of me. If my armor breaks, I'll fuse it back together. Battle symphony, please just don't give up on me. And my eyes are wide awake for my together. Da parada US Hot Rock Songs, Linkin Park com Battle Symphony, parte do álbum One More Light. Teve no bloco rock aí mais uma outra bem legal do Nickelback, Song of a Fire. E o Parabólica continua, agora é hora de voltar no tempo. O Parabólica de hoje vai levar você a 1988, no Hot 100 do sábado, dia 30 de abril daquele ano, que tinha em primeiro lugar a música da Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go. A número 2 era Terence Trent D'Arby com Wishing Well, e a número 3 era Aerosmith, Angel. E lá embaixo na parada, entre as novidades da semana, a música de número 89 era de uma banda inglesa de Manchester, chamada New Order, liderada por Bernard Sumner. O single que você está ouvindo aí é a versão 88 de uma música lançada em 1983, mas que antes teve pouco sucesso, não foi muito tocada não. Já o remix de 88 tornou-se lendário e é considerado o single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos até hoje. A música é a número 89 nessa semana, 29 anos atrás. New Order, com Blue Monday. Parabólica América. 89, em 1988, New Order Blue Monday no Parabólica América, que agora traz Brenda Russell, uma cantora e tecladista de New York City, com a participação de John Esposito, cantor e compositor de sucessos de muitos cantores dos Estados Unidos e cantoras também, como Donna Summer, Aretha Franklin e Patti LaBelle. Aliás, o Joe Esposito tinha a música na trilha sonora do filme Flashdance, Lady, Lady, Lady, onde ele mesmo cantou e fez enorme sucesso. Agora, esse single que você está ouvindo foi lançado dia 2 de fevereiro de 88 e ambos chegaram a ser indicados ao Grammy por essa música que chegou ao número 6 da parada Hot 100. Brenda Russell e Joe Esposito, Piano in the Dark. Just a little more time to love you. I know. Russell e John Esposito com Piano in the Dark, que era a música número 21 nessa semana em 1988 no Parabólica América. Aliás, o piano super bem tocado nessa música é da própria Brenda, que recebeu duas indicações ao Grammy com esse single, incluindo a de melhor canção do ano. E mudando o clima, a gente vai agora para a Austrália com a banda Ice House e um dos singles do álbum Man of Colors, Electric Blue. Música escrita aí pelo pessoal do Ice House com John Oates, da dupla Daryl Hall e John Oates, em 1987. Chegou a ser a número 1 na parada australiana e a número 8 na parada Hot 100, uma das que eu mais gosto do Ice House aqui no Parabólica América. E para abrir o bloco country de hoje, vem aí outra dupla inusitada. Mais uma novidade que você nunca imaginaria ouvir. O americano Brad Paisley, cantor country bem famoso por aqui, e um britânico de 73 anos que é cavaleiro da rainha. Sir Mick Jagger, um dos Rolling Stones, com a música Drive of Shame, recém-lançada nos Estados Unidos. Okay, this isn't my finest moment by a long shot. As I walk through this casino, hoping there ain't no one I know up at 6 o'clock. With my hair messed up and my shirt untucked, I hit the parking lot. As she threw me my shirt. my love is. You all night, holding you all night and never leave. You better believe my love is. Número 15 na parada US Country Airplay e a música número 11 da US Hot Country Songs, Florida Georgia Line, com Backstreet Boys no single God, Your Mama and Me, fechando mais um Parabólica América bem no clima dos Estados Unidos. Obrigado aí pela sintonia por todo mundo. Eu volto dia 13 de maio, direto de São Paulo, Brasil. Vem aí, na semana que vem, Urbano Carvelli, o Parabólica Europa, direto de Berlim, na Alemanha. Parabólica América, produção Nova São Sunny USA, gravado hoje nos estúdios Pac-Man. Apresentação Serginho Ricardo, edição 113 de abril de 2017, que você ouviu em uma das diversas rádios pelo mundo, na Parabólica Network via satélite. E pode ouvir novamente, quantos quiser, todos os programas aí do Parabólica no Mixcloud da Nova São Sunny, no endereço www.mixcloud.com/parabólica. E a nossa última música de hoje vem aí da Inglaterra, com um grupo chamado Steps. A música chama Scare of the Dark, tem cara aí de anos 80. Grande abraço, obrigado pela sua sintonia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! What you can see can hurt you, they say. But I've been blind too many times before. Never see it coming your way. Shadows and secrets hide. Give me the bright lights of the dance floor to shine inside this broken heart of mine. The way you move, I'm forgetting all the ghosts in my mind. Just say your mind and stay by my side. Don't say you're leaving. Don't turn out the lights. I scream. Take me in your heart.